que eu quero dizer, em tudo que eu quero falar. Tem que ter clima pra poder cantar. Em tudo que eu quero dizer, em tudo que eu quero falar. Eu canto com a alma, até causa trauma, tem que ter calma. Vou me expressar, eu falo o que eu penso, não jogo lenço, o clima tá tenso. Vai. Quem não é, pelo rap nacional, de perto de mim, sai. Ho, cola aí, quem gosta do rap, do funk e do soul. Vou mais além, sou quem sou. Eu, Demis Preto realista, faço parte dela. Favela. Quem não sabe conviver se descabela, cai por terra. Quem não me está preparado pra ela, aí é onde o bicho pega. Aqui tem muita gente decente, tem os mais loucos e os mais conscientes. Quem tem compromisso a todo momento está na batalha. Pra alcançar o objetivo não se pode cometer falha. Não vou, não vou pra casa, agora não vou. Eu sou daqueles que escrevem com amor. Se é por amor eu vou, cantando com a alma até causar trauma. Ei, ei, ei, atenção, foi por você que escrevi essa canção. Pra conscientizar e cessar a injustiça, meu povo, meu som, religião, rezo a missa. Rezo a missa. Paz interior. Rezo a missa. Mas eu vou atrás. Rezo a missa. Paz interior. Rezo a missa. Gente que pensa que é do rap, tem gente que pensa que é do crime. Copia o estilo do gueto, o estilo dos pretos, e nunca se define. Oi. Se tá do lado de cá, pertence a nós, é da família. Se tá do lado de lá, de chapéu morre na ilha. Não põe pilha, se a rima é um B.O. Tô trepado. Do meu lado corre quem hey, tá lado hey, a lado. Hey, hey, Joe, eu sou o Crônica Moro. De Hortolândia, São Jorge falou. Truta dos guerreiros que correm pelo certo. Pra não se render ao mundão, seja esperto. É calamidade total, então. Passo mal, cantando com a alma, o poema é imortal. É? Eu tenho 1.100 chances de fazer um refém. Sou pela vida, o trem da vida vai além. Valeu. Quem sempre acreditou, valeu. Quem chegou na humilde e trincou, porque na hora que a chapa esquentar, quero ver quem vai ficar. Pra representar família que cresce unida, é, eu sigo em frente, R.A.P. Sou mais um nessa corrente. Conscientizar pra cessar a injustiça. Meu povo, meu som, religião, rezo a missa. Rezo a missa. Paz interior. Rezo a missa. Mas eu vou atrás. Rezo a missa. Paz interior. Rezo a missa. Faço orações em nome de todas as quebradas do Brasil. São Paulo, capital, interior, Distrito Federal, seja onde for. Depois de nós é nós de novo, morou? Então, na calma, nervoso, na mãe, espantoso. Bom dia, Vietnã. Família até o osso, família até o osso.